Jesus é levado a Herodes. Herodes, chamado Antipas, tetrarca da província da Galiléia, tinha como irmãos Felipe, tetrarca da Itureia, e Arquelau, que fora tetrarca da Judeia. Há tempos a Judeia era governada por procuradores romanos, Pôncio Pilatos era o sexto. Os três irmãos eram filhos de Herodes, o grande, o mesmo que, querendo matar o menino Jesus, massacrou os inocentes em Belém. Herodes Antipas era então tetrarca da Galiléia, quando Jesus foi preso e condenado. Era tão desonesto que tinha tomado Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, e vivia publicamente em adultério com ela. Por desejo de Herodíades, após Salomé dançar para ele, mandou matar João Batista, que o censurava pela sua vida escandalosa. Era tão ambicioso, que para conseguir o reino da Judeia, que havia tirado de seu irmão Arquelau, fazia de tudo para criar simpatia entre os judeus. Talvez por esta razão, veio celebrar a Páscoa em Jerusalém, e pela mesma razão mandou mais tarde matar Tiago e prender Pedro. Quem mandou matar Tiago e prender Pedro foi Herodes Agripa I, neto de Herodes, o Grande. Herodes era inimigo de Pilatos, porque o governador estava à frente de uma província que desejava, e tinha mandado matar dentro do templo alguns judeus durante um sacrifício, e sendo amigo de um pagão não alcançaria simpatia perante os judeus. Estes eram os monstros que detinham o poder, em suas mãos estava o destino do Senhor. Perante a inocência de Jesus e a revolta dos sacerdotes, Pilatos decidiu ter uma consideração com Herodes, e enviou-lhe um preso tão extraordinário como se fosse um presente real. Por Herodes ser judeu, Herodes não era considerado um judeu nato, porque seu pai era idumeu. Pensava que poderia entender melhor a causa e resolver o processo. Qualquer que fosse o motivo, Pilatos se via livre de toda a situação, mesmo comportando-se como um péssimo juiz, pois conhecia a verdade e não a defendeu. Preferiu confiar o problema a um homem ambicioso e desonesto. Como não tinham conseguido seu intento junto a Pilatos, ficaram felizes quando Jesus foi enviado a Herodes, pois este desejava agradar-lhes. Poderiam lembrar que seu pai perseguiu Jesus, quando este era menino. Com Jesus sob sua custódia seria mais fácil incitar o povo a pressioná-lo para que fizesse o seu dever patriótico. Com isso todos os tribunais e poderosos conheceram o processo contra Jesus de Nazaré e consequentemente sua inocência. Correu a notícia vinda do pretório. Haviam levado Jesus para o palácio de Herodes. Vendo os sacerdotes saírem, voltou a aglomeração do povo pelas ruas para ver Jesus passar. Pilatos enviou um mensageiro na frente para avisar Herodes. Os sacerdotes também se adiantaram para poderem pressionar. Depois chegou Jesus amarrado entre os guardas. Herodes, ao ver Jesus, encheu-se de alegria, pois queria há muito tempo conhecê-lo. Tinha ouvido falar muito a seu respeito e esperava ver algum milagre. Disse que estava contente que na sua província, Galiléia, surgisse um homem tão importante, que fazia tempo que queria conhecê-lo, que tinha ouvido falar de seus milagres e ensinamentos, prometia interceder em seu favor em troca de um desejo. Depois perguntou se realmente era ele que os magos do Oriente tinham vindo adorar e que trouxe tanta preocupação a seu pai. Será João Batista que ressuscitou, se os milagres eram verdadeiros, pois sendo assim seria mais que um homem. E então pediu que fizesse um milagre na sua presença, já que fazia muitos e gratuitamente, recordando que era seu rei, juiz e podia livrá-lo ou enviar-lhe a morte. Jesus não fez nenhum milagre e nada respondeu. Perante Pilatos tentou explicar a verdade, pois este aparentava desejo de conhecê-la, embora depois se deixasse levar pela covardia. Mas Herodes não buscava a verdade, pelo contrário, ela o incomodava a ponto de mandar matar João Batista, que era a voz de Jesus. Como falar diante daquele que havia matado a verdade? Além disso, era apenas por curiosidade e divertimento que Herodes desejava um milagre. Como se Jesus fosse um bobo da corte, um palhaço para alegrar e entreter os cortesões. A majestade do Senhor não se sujeitou em ser um bufão nas mãos de Herodes. Não deu aos soberbos e arrogantes o que distribuía com tanto gosto aos simples e humildes. Ele se oferecia voluntariamente à morte e não se acomodaria para escapar, realizando desejos tolos. Com o silêncio ensinou a desprezar a honra e o favor mal intencionado, a não usar da graça de Deus em cobiças e ambições pessoais, a ser cuidadosos e não falar de Deus ingenuamente perante pessoas que só têm curiosidade e querem fazer chacota. Os sacerdotes e escribas presentes, temendo o fracasso pela segunda vez, com grande insistência continuavam com as acusações. Quando Herodes pediu um milagre, ficaram com medo, pois caso acontecesse, podia ser persuadido. Assim, para que Herodes ficasse com ódio, aumentaram os ataques. Diziam que Jesus e João Batista eram parentes e juntos caluniavam sobre o adultério de Herodíades, que tinha louvado e defendido João em público, quando este estava preso, que o tinha insultado de raposa perante todos, que seu trono não estava seguro, como seu próprio pai não estava, quando Jesus era um menino. Herodes, depois do longo silêncio de Jesus, começou a considerá-lo um louco. Os sacerdotes e escribas, temendo que fosse posto em liberdade por este motivo, insistiam com novas acusações, diziam que estava fingindo e fazia-se de mudo, mas quando estava diante do povo, sabia muito bem o que falar. O silêncio do Senhor pareceu a Herodes uma ofensa à sua pessoa e, como vingança, desprezou-o. Pilatos, que examinava a situação como um juiz prudente, ficou admirado perante o silêncio. Ao contrário, Herodes, que era um homem vazio e ambicioso, que só buscava poder e luxo, sentiu apenas desprezo. Como não conseguia arrancar nenhuma palavra, muito menos um agradecimento por tentar salvá-lo em troca de um milagre, começou a achar que era um demente. Esta é a esperteza do mundo, que tem por loucura a sabedoria de Deus. Os cortesões e soldados da guarda caçoavam de Jesus e começaram a dar empurrões como se fosse um bobo da corte. Herodes mandou vesti-lo com uma túnica branca, para zombar de sua realeza. Entediou-se, e o mandou de volta para Pilatos fazer o que desejasse com ele. Naquele dia Pilatos e Herodes fizeram as pazes. Os dois eximiram-se da causa, quando por motivo de seus cargos, tinham por obrigação, julgar e absolver Jesus. Pilatos novamente julga Jesus inocente. Levaram-no de volta do palácio de Herodes ao pretório. Tudo outra vez, os mesmos criados e soldados, os mesmos ruídos e injúrias pelas ruas. As únicas novidades eram os escárnios que Herodes tinha feito e a túnica branca que Jesus vestia e despertava muita curiosidade. Acontece muito com as pessoas medíocres, vestem a roupagem mais adequada para cada situação. Escondem o vício com aspecto de virtude, a mentira com roupagem de sabedoria, a vingança é considerada justiça. Ao contrário, desnudam as virtudes, o pudor é chamado de vaidade, a modéstia de timidez, a devoção de loucura, a verdade de hipocrisia. Assim, Herodes vestiu uma roupa de rei, para ridicularizar o Senhor. A Virgem Maria ficava sabendo aos poucos de todos os acontecimentos. Não podemos imaginar o que sentiu no seu coração quando tomou conhecimento que Jesus estava com aquela roupa. Voltando ao pretório, Pilatos ficou sabendo que Herodes também não encontrou nenhum motivo para condená-lo. Para afastar a desconfiança de que tivesse atuado com excessiva brandura, convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo, voltando a examinar a causa perante todos, mas não encontrando nada realmente grave, disse: "Vocês me apresentaram este homem como um subversor do povo, mas interrogando-o, não encontrei nele nenhuma culpa. Nem mesmo Herodes, que conhece a crença e lei de vocês, encontrou algo para levá-lo à morte. Sendo assim, não cometeu nenhum crime contra Roma ou contra a lei. Por isso, soltá-lo-ei depois de castigar." Ao perceberem que Pilatos estava decidido a libertá-lo, ficaram perturbados com a ideia de ter Jesus novamente contra eles. Conheciam a força de suas palavras ao ensinar e repreender, o poder de juntar o povo com seus milagres. Se continuasse vivo, perderiam a autoridade e o prestígio. Por isso os sacerdotes continuaram a acusá-lo de muitas coisas. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Havia respondido o suficiente para Pilatos, mas perante as acusações dos sacerdotes calou-se, porque tudo era mentira e calúnia. A verdade era notória e já tinha falado na noite anterior perante Caifás: "Se eu vou disser, não me acreditareis. Por que me perguntas?" "Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse."